Bom Dia com Jorge Carvalho. No coração da cidade, Café Bar Le Campeão é o lugar perfeito para compartilhar bons momentos com amigos, família ou até mesmo sozinho. Le Campeão é l'endroit ideal pour partager de bons moments entre amis, en famille ou même seul. Começa o dia da melhor forma com um delicioso e cremoso café da manhã, entre outros sabores e aperitivos, em um ambiente acolhedor e com atendimento de qualidade que só você merece. Vous pouvez aussi tenter votre chance à la française des jeux ou vibrer au rythme des courses hippiques française. Qui sait, la chance sera peut-être de votre côté. Agora, visite-nos na rua Château d'Eau 4, em Changi. Rue du Château d'Eau, à Changi. E para ficar dentro das nossas novidades e eventos especiais, siga-nos ainda no Instagram e no Facebook. Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Café Bar Le Campeão. Venha brindar e jogar. E para que saiba nos visitar, já está a ganhar. Porque afinal o nosso café é Delta. E sabe tão bem. Ele é tellement bom. Prove você mesmo. Café Bar Le Campeão tem o apoio do programa de rádio Mala de Cartão. Brasil, Brasil, América, França, Alemanha, Suíça. Estes países e muitos outros acolhem os nossos imigrantes portugueses. Muitos deles chegaram e já não regressaram ao seu país que os viu nascer. Ao seu país que os viu nascer. Portugal. O Salazar não deixava ir gente para fora. E depois é que mudou isto e é que a gente foi, que antes não ia. Agora, pois, migrou muita gente aqui, sim. Mala de Cartão. Cartão. Mala de Cartão, todos os domingos, das 14 às 17, com Jorge Carvalho. Com a apresentação e realização de Jorge Carvalho, desde Orléans, França, para todas as comunidades portuguesas. Estou de volta. O vosso amigo, diretor-doutor Jorge Carvalho, está de volta desde aqui do estúdio de Orléans, França, para todo o mundo. Mala de Cartão. Cartão. Cartão. Cartão. O Natal está a chegar. É hora de recordar que todos temos de estar cada vez mais unidos. O Natal é mais que uma comemoração. É uma nova chance que temos de nos reinventarmos e sermos ainda mais felizes com o próximo. O Natal é mesmo assim. O Natal é mesmo assim. Locutor Jorge Carvalho, família e amigos da Rádio Toca a Dançar, desejam um santo e feliz Natal. Boas festas. Boas festas. Nossas tradições para matar as saudades do nosso país. Ser imigrante é recordar Portugal todos os dias. Ser imigrante é transmitir aos nossos filhos os nossos costumes e tradições. Isto é Mala de Cartão com Jorge Carvalho. Ele canta fados tristes e tradicionais. O português que deixa o seu Portugal. E como aqui a chuva para ele é demais, ele vai pensando ao sol do seu país natal. C'est à la fille qui le donne avant qu'il pense. Ce portugais qui rentre en France. obrigado. Merci beaucoup. Ser imigrante é viver longe da sua terra e sempre com saudade do seu lar. Começa agora. Olá a todos, muito bom dia, muito boa tarde, mesmo muito boa noite. Sobre as tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença, não sei viver. Não existe vida além de ti. Olá, viva, bom dia, boa tarde, mesmo boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Mala de Cartão. O programa Mala de Cartão está no ar desde o estúdio de Orléans, França, para todo o mundo. Está no ar com o patrocínio oficial do Café Le Cambiar. Café esse que deu por portas abertas esta sexta-feira. E desde já agradecer a todos que por lá passaram, a todos que passaram lá 5 horas de boa companhia, boa disposição. A todos aqueles que passaram por lá, o meu muito, muito obrigado. Em meu nome e em nome de todo o staff do Café Bar Le Cambiar, o meu muito, muito obrigado a todos e a todas. Você está na escuta da rádio Toca Dançar no seu país e no mundo. E a partir de agora e até bem pertinho das sinal horário das 12 horas, você vai estar no programa Mala de Cartão. A apresentação e a realização está a cargo deste vosso amigo locutor, Jorge Carvalho, diretamente aqui do estúdio de Orléans para todo o mundo. E para todo o mundo, vai meu abraço, vai meu beijinho a todos os nossos imigrantes espalhados pelo mundo fora. Um ótimo dia de domingo, uma ótima semana para todos vocês. muita força, muita coragem a todos aqueles que estão na sintonia da número 1 da música de bairro. Paguei hoje domingo 16 do mês de novembro. Não se esqueça, está mesmo a chegar ao ar. E o locutor Jorge Carvalho já deu início para receber a prenda de Natal. E não só, prenda de Natal e prenda de aniversário, porque o locutor Jorge Carvalho também está prestes a fazer anos e também tem direito a uma prendinha desse lado. Nem que seja só uma mensagem de olá, bom dia, já é uma grande e valiosa prenda. Muito obrigado a todos, obrigados pela vossa companhia, pela vossa boa disposição. Hoje vai passar aqui por este estúdio muita música nova, porque este fim de semana saiu muita coisa nova e vai passar em primeira mão por aqui pelo programa Mala de Cartão. Agora, para todos vocês, mas antes de dar início à minha emissão, agradecer a quem se encontra aqui na salinha de chat, na minha companhia. Uma salinha de chat hoje, parabéns para a nossa administração, uma salinha de chat bem bonita. Aconselho a todos vocês passarem pela salinha de chat da Rádio Toca Lançar, que está muito bonita mesmo. Passem por lá para vocês visitarem e quem sabe se tornarem também sócios ou sócias da Rádio Toca Dançar. Os nossos amigos Fernando da Moita e Lourdes Cabaco, eles que se encontram na salinha de chat, amigos, olá, bom dia, obrigados pela vossa companhia. Quem também já se encontra na escuta, o nosso amigo Alves Luís, que me diz olá, bom dia, amigo Jorge Carvalho, cá estou na escuta, uma boa emissão e um feliz domingo com um abraço. Muito obrigado, Alves Luís, obrigado pela sua presença e obrigado também pela sua companhia. A todos que se vão juntando, o meu muito, muito obrigado. Obrigada, bom dia também para a nossa simpática ouvinte Maria Oliveira. Olá, bom dia, amigo Jorge, estou por cá na escuta, desejo-te boa emissão. Beijinhos, muito obrigada, Maria Oliveira, um beijinho também para ti, um beijinho também para a tua querida mãe e um grande abraço também para o teu querido pai, espero que esteja tudo bem com vocês, um ótimo domingo, uma ótima semana para todos e para todas. Avisar que vocês podem apenas hoje, domingo, podem apenas pedir a sua ou fazer a sua dedicatória, porque o tema musical é da minha responsabilidade. Se você tiver a sorte de escolher um tema que tenha na minha playlist, será passado com toda a certeza. Poderá fazê-lo através da página Mala de Cartão, através da página Toca Dançar e, claro, através do WhatsApp 913180788. Deixe a sua mensagem vocal de bom dia, diga-nos onde nos está a escutar, diga-nos de que país, de que cidade, de que aldeia, de que campanha, como diz francês, nos estão a escutar. Para todos vós, vai este bonito tema que nunca passou por cá. Será a primeira vez no tema de Luciana Abreu, apresentadora da SIC, Tu Me Matas. Pois é, vocês me matam desse lado com tanta boa disposição. Fique bem, fique na sintonia perfeita da Rádio Toca Lançar. Fique na companhia perfeita deste vosso amigo locutor Jorge Carvalho para durante 3 horinhas. Jorge Carvalho online. Música, ritmo, alegria. Senhoras e senhores, meninos e meninas, a festa vai começar. Isto é Mala de Cartão. No sé cómo explicarme estas ansias de amarte. Quiero apagar las dudas y es difícil entender. Si solo es una aventura, no sé cuándo me tocas iris a mi piel. Estoy aquí con ese deseo que tortura en mí. Y ya no puedo ir si en todos lados pienso en ti. Me mata. Cuando me alejo de tu amor, llegas de nuevo y me atrapas. todos lados pienso en ti y me matas, tú me matas. Enredas mi corazón, luego me dejas y te escapas. Me matas, tú me matas. Cuando me alejo de tu amor, llegas de nuevo y me atrapas. Oh, oh, oh, cuando me alejo de tu amor, se me agita el corazón. Oh, oh, cuando me alejo de tu amor, se me agita el corazón. Oh, oh, oh, yeah, yeah. No sé por qué juegas conmigo, pero a mí me gusta y te sigo. Me matas. E depois de você me matar com este bonito tema na voz de Luciana Abreu, Tu Me Matas, já estamos na escuta de José Mota, Não Toques Isso. Não toques assim, não toques assim, não, não, não, não, não, não, não toques assim para mim. Ele traz de volta as memórias dos dias que te conheci, os dias que eu sofri por ti. Enche meu coração de dor. Por favor, pare ação. Me lembra do que me disseste. Disseste, querido, te amo. Ou sabes que mentiste? Querido, te amo. Ou sabes que mentiste? Lembras-te do nosso encontro? Me beijaste e foste embora. Tinhas apenas 16 anos. Eu não pensei que agisses tão mal, mas querida, tu disseste que me amavas. Disseste que não te importavas. Tu disseste que eu vou contigo para qualquer lugar. Mas querida, tu sabes disso. Sabes que mentiste. Querido, te amo. Tu sabes que mentiste. Querido, te amo. Tu sabes que mentiste. Querido, te amo. Tu sabes que mentiste. Mentiste, mentiste. Oh, oh, oh, oh. Não toques assim para mim. Volta às memórias

encerrarei todas as plataformas para que você o possa fazer. Muito obrigado a todos. E eu vou começar com um pedido da minha moderadora, Mari Celeste, a nossa diretora da Rádio Toca Dançar, e ela que me diz: bom dia, família linda, podes passar uma canção dos Maravilhas para todos que estão no Café Le Cambiá à nossa espera. Muito obrigado, Mari Celeste. Pois é, eu gostaria, vou lançar aqui um desafio. Sei que no Café Le Cambiá estarão lá todos à escuta, e eu vou desafiar aqui, porque lá não estão só portugueses, também estão lá franceses e franceses que com uma educação muito, muito acima da média, como os portugueses também, claro. Os portugueses, por onde passam, deixam boas marcas de gente trabalhadora, gente educada e gente que não se gosta de meter em barulhos. Eu vou desafiar aqui alguém francês, uma senhora, duas senhoras, três senhoras, as que quiserem, ou senhores mesmo, franceses, ou melhor, portugueses, que saibam falar bem o francês, que deixem uma mensagem de áudio no WhatsApp 913180788, que deixem uma mensagem vocal a desejar um ótimo dia a todos os clientes do Café Le Cambiá. Quero ouvir, e a quem deixar essa mensagem eu terei o prazer de lhe oferecer uma pequena lembrança do programa Mala de Cartão. Mala de Cartão e Café Le Cambiá estão unidos aqui na Rádio Toca Dançar e unidos pelo mundo fora. A todos que estão presentes no Café Le Cambiá, um ótimo manhã de domingo, um ótimo domingo para todos que lá se encontram a usufruir do seu aperitivo, do seu cafezinho. Todos eles, o meu muito, muito obrigado. Vamos então ouvir os Maravilhas. Vamos então ouvir os Maravilhas com o mais recente trabalho na voz dos Maravilhas. E este tema aproveito e dedico também a todos os nossos imigrantes espalhados pelo mundo fora, com uma ótima manhã de domingo. Para a nossa amiga Helena Dantas, ela que nos escuta em Bordeaux, aqui em França também, e para todos que se nos escutam pelo mundo fora, aqui está um lindíssimo tema. Os Maravilhas, eles muito em breve estarão presentes também no Café Le Cambiá. Muito obrigado a todos e a todas. Chora cada vez que penso em estar perto dos meus. Eu até posso lembrar mil vezes, mas a saudade nunca sai fora. Então vai, vai, vai, coração chora. Só os arrejos que posso a tu só. Je me sens mieux quand je suis proche des miens. J'ai besoin de tu só. Défiler les photos quand ça va pas. Para depois ter o poder de mergulhar nessas águas escuras. Deixa-me criar memória. Fica com isso. Para eles ao menos fica com isso. J'ai pas autant, moi. J'veux d'une vie tranquille. Sache qu'on est que de passage et que c'est Dieu qui décide. Heureusement, j'crois en nous. J'ai la force d'aller loin. Le passé, c'est le passé. Maintenant, j'pense plus qu'à demain. Depuis mes yeux, je pense qu'à écrire. Je veux qu'ils entendent ce qu'on a à dire. S'il faut, je bâtirai un empire. Je le dois si je veux m'en sortir. Tous les deux, on l'aura fait. Il m'aime, toi et moi, on vise le sommet. Je crois en nous, j'ai la force d'aller loin. Le passé, c'est le passé. Maintenant, je pense plus qu'à demain. Tout doute que nós queremos é deixar neste mundo um pouco do nosso caminho. Olá, bom dia, bem então encontro o nosso amigo Armando Fonseca. Armando Fonseca, ele que nos escuta desde Zurique, na Suíça. Bom dia até Zurique, bom dia para todos que estão na escuta da Rádio Toca a Dançar. Já vou passar o seu pedido, meu amigo, e já vou ler a sua mensagem. Muito obrigado por estar na nossa companhia. O próximo pedido, a próxima dedicatória. Próximo pedido e próxima dedicatória que nos chega através da nossa diretora Fernanda Margarida. Fernanda Margarida, que me pedia um tema para todos que estão na escuta, para todos que estão na sintonia da Rádio Toca Dançar. Obrigada, Fernanda Margarida, por estar na nossa companhia. Um grande abraço também para o nosso diretor, João Paulo, senhor, seu marido. Escolhi a música de Carlos Rivera, Montanha Azul. Eu aproveito este tema e dedico também a todos e a todas que estão a passar por um momento menos bom, especialmente à minha moderadora Marie Celeste, à nossa diretora, e claro, e ao irmão da minha moderadora Rosário Correia, com as rápidas melhoras, e a todos aqueles que se encontram internados, muita força, muita, muita coragem. E aqui está Carlos em Riveras com o tema Montanha Azul. a montanha. Subi a montanha. Falei com Jesus. E tive na mão um raio de luz. E lá na montanha, lá na montanha, fui beijar a cruz. Fui beijar a cruz. E numa oração falei com Jesus. Pois é, e aqui este lindíssimo tema de Maranto entrou sem um mandar. Este tema é pedido da nossa amiga Helena, também me pede um tema, que me pediu um tema, mas este tema não o poderei passar com toda a certeza. Eu escolhi este tema na voz de Maranto com o tema, deixe-me cá ver que aqui o meu software está-me a deixar ficar mal, ele bloqueou, esperem um jeitinho só. Marante com o tema Som de Cristal. Este tema é para a nossa amiga Helena. Muito obrigado, Helena, por estar na nossa companhia. As músicas da atualidade também as podes escutar aqui com Jorge Carvalho. Também as podes escutar agora aqui com Jorge Carvalho. Confirma tu mesmo. Confirma tu mesmo. A casa noturna se mantém à noite em clima de festa. De longe se ouvem vários instrumentos de cordas e metais. Boêmios bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra. Um som estridente que lhe deu o nome de Som de Cristal. É casa noturna, boate falada, lugar de má fama. Com as portas abertas durante a noite entra quem quiser. Porém nessa noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado porque se tratava de minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nessa noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada. Se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele lugar. A minha vida muito mais errante agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua, na mais nova dama do Som de Cristal. A casa noturna, boate falada, lugar de má fama. Com as portas abertas durante a noite entra quem quiser. Porém nessa noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado porque se tratava de minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim. E nessa noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada. Disse na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele lugar. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua, na mais nova dama do som de cristal. As músicas da atualidade também as podes escutar aqui com Jorge Carvalho. Também as podes escutar agora aqui com Jorge Carvalho. Confirma tu mesmo. Confirma tu mesmo. Exatamente, as músicas da atualidade também as pode passar aqui, também as pode escutar aqui no programa Mala de Cartão. E para a Tininha vai já uma música das novas, uma música que saiu no dia 14, pois é, saiu na passada sexta-feira, na voz do Mega Star. Este tema é pedido da nossa amiga Tininha, que me pedia um tema, mas eu este tema não o tinha na minha playlist. Muito obrigado, Ramiro, um ótimo domingo também para si. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia. Como estava a dizer, vamos ouvir Mega Star com o tema Até a Noite Acabar, pedido da nossa amiga Tininha. Um tema que se estreou no dia 14 deste mesmo mês. Eu quero ver meu povo todo a dançar. Oh, oh, oh. Vamos mexer, bailar com os braços no ar. Vamos arrasar e nada nos irá parar. Nesta loucura vamos nos perder. Vai ser até amanhecer. Vamos brindar até cair. Ninguém nos vai parar. Bailar, cantar com a banda Mega Star. Eu quero ver meu povo todo a dançar. Vamos arrasar. Ai, gosto tanto de vos ver assim. Vamos dar tudo o que há para dar, só para vos ver saltar. Vamos brindar até cair. Ninguém nos vai parar. Bailar, cantar com a banda Mega Star. Eu quero no ar. Oh, oh, oh, oh. Eu quero ver meu povo. foi assim que deixaste para trás o pedido da nossa amiga Tininha, este novo tema na voz do Megastar, até a noite acabar. Cumprimentar a nossa diretora Magui, que se juntou aqui na salinha de chat. Magui, muito obrigada pela visita, pela companhia aqui na salinha de chat. Um grande abraço também para o nosso amigo, para o nosso amigo, o senhor, seu marido, muito, muito obrigado pela companhia. Como estava a dizer, vamos continuar com os pedidos, vamos continuar com as dedicatórias. Bom dia, vai também ao teu encontro da nossa diretora Marisa Gomes, que também se juntou nessa linha de chat. Marisa, bom dia, muito bem-vinda também e obrigado também pela companhia. João Paulo, nosso diretor, bom dia, João Paulo, obrigado também pela companhia, obrigado também por estar na nossa sintonia. Bom dia para o nosso amigo Rosário Pedro, que diz bonjour, mon ami, um bon dimanche a todo o mundo. Imigré de la part de Rosario en France, Alsace, Alsace. Bonjour mon ami, merci beaucoup. Obrigado Rosário Pedro, obrigado pela companhia, obrigado pela visita e muito obrigado também por ser um imigrante, também imigrado em França, Alsace. Muito obrigado. E ele me diz bom dia, meu amigo, um bom domingo a todo mundo imigrado de lá parte, da parte do Rosário, da parte de Rosalina em França, Alsace. Muito obrigado, Rosalina, um beijinho também, obrigado pela sua companhia, obrigado por estar na nossa sintonia. Pois é, vamos deixar já com uma mensagem que recebi para todos que estão na escuta da Rádio Toca Dançar, diretamente do Café Le Cambiá, aqui em Orleão. Para todo mundo, uma ótima manhã de domingo para todos vocês, um ótimo domingo para todos os nossos imigrantes. Sei que tem lá bastantes imigrantes portugueses. Para todos, o meu muito obrigado pela vossa preferência e obrigado também por serem uns fiéis clientes ao Café e Bar Le Cambiá. Vamos ouvir então uma mensagem de uma imigrante também, penso que nasceu em França. Estou a falar da nossa diretora Marie Celeste, ela que me mandou esta mensagem. Vamos escutar. Je voudrais souhaiter à toutes les personnes qui se trouvent actuellement dans ce lieu magique, le Cambiant, un bon dimanche et profitez bien de ce lieu. Merci beaucoup, Marie Celeste. Daqui a pouquinho vou pôr mais uma mensagem que recebi também para todos os clientes do Le Banquois. Le Banquois, Lu, para todos os clientes do Café Le Cambiá. Muito, muito obrigado. Já tenho aqui mais mensagens também no WhatsApp para ler. Obrigado a todos vocês, obrigado por estarem na nossa companhia. Este próximo pedido é para a nossa amiga, a nossa diretora Marisa Gomes. Marisa Gomes, que me pedia um tema da banda Fusiforme para todos que estão na escuta. Aqui está a Marisa Gomes, banda Fusiforme, com o tema Orgulho em Ser Vareiro. Mas o que é que eu

limpezas e agende já a sua visita para o orçamento. Atuamos na zona do Porto, Gaia, Maia, Braga, Matosinhos, Guimarães, Vila do Conde e Póvoa de Varzim. SM Limpezas. Garantimos a excelência e rigor em todos os serviços efetuados. Porque ir mais longe se nós estamos já aqui. No coração da cidade, Café Bar Le Campeão é o lugar perfeito para compartilhar bons momentos com amigos, família ou até mesmo sozinho. Le Campeão é l'endroit ideal pour partager de bons moments entre amis, en famille ou même seul. Começa o dia da melhor forma com um delicioso e cremoso café da manhã, entre outros sabores e aperitivos, em um ambiente acolhedor e com atendimento de qualidade que só você merece. Vous pouvez aussi tenter votre chance à la française des jeux ou vibrer au rythme des courses hippiques françaises. Qui sait, la chance sera peut-être de votre côté. Agora, visite-nos na rua Château d'Eau 4, em Changi. Rue du Château d'Eau, à Changi. E para ficar dentro das nossas novidades e eventos especiais, siga-nos ainda no Instagram e no Facebook. Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Café Bar Le Campeão. Venha brindar e jogar. E para que saiba nos visitar, já está a ganhar. Porque afinal o nosso café é Delta. E sabe tão bem. Ele é tellement bom. Prove você mesmo. Café Bar Le Campeão. Tem o apoio do programa de rádio Mala de Cartão. Amanhã já é segunda-feira. Não. Aproveita e fica na companhia de Jorge Carvalho, porque hoje ainda é domingo. Ah, pois é. São 10 horas da manhã em Portugal. Na Madeira, menos uma nos Açores. Bom dia com Jorge Carvalho. O Natal está a chegar. É hora de recordar que todos temos de estar cada vez mais unidos. O Natal é mais que uma comemoração. É uma nova chance que temos de nos reinventarmos e sermos ainda mais felizes com o próximo. O Natal é mesmo assim. O Natal é mesmo assim. Locutor Jorge Carvalho, família e amigos da Rádio Toca a Dançar, desejam um santo e feliz Natal. Boas festas. Boas festas. Você está a ouvir o programa das comunidades. Partilhe as suas experiências. Troque dicas. E crie laços de amizade com os outros ouvintes que entendem a realidade e os desafios de viver longe das suas terras natal. Mala de Cartão, o programa com mais audiências nas comunidades portuguesas. Participe você também e partilhe as suas ideias connosco. Fale connosco através do Facebook. Página oficial Mala de Cartão. Provavelmente o programa com mais audiências nas comunidades portuguesas. Apresentação e realização de Jorge Carvalho. Depois do sinal horário das 10 horas dos compromissos publicitários, o locutor Jorge Carvalho está de volta para ficar com todos vós até bem pertinho do sinal horário das 12 horas. Vamos juntos, vocês deste lado e eu deste, até ao sinal horário das 12 horas. Você ainda tem mais uma horinha para fazer o seu pedido e para fazer a sua dedicatória. Uma horinha não, já estou a manter. Vocês tenham mais 57 minutinhos para o fazer e para isso basta ir à página Toca Dançar através da página Mala de Cartão, ou então se preferir faça-o através do 913-180-7788, ou então poderá fazê-lo também através aqui da minha live aqui do TikTok. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado a todos que estão a juntar à nossa companhia, que são muitos. Eu peço às minhas moderadoras muita atenção agora, porque tenho a certeza que vou ser bombardeado. Muita atenção a todas e a todos. Muito obrigado a todos e sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. E vou começar com mais um pedido, com mais uma dedicatória que nos chega através do nosso amigo, ou a nossa amiga, deixa-me cá ver, a minha, sim senhora, do nosso amigo que nos chega através do WhatsApp. Estava a dizer, vamos começar com um pedido, com uma dedicatória do nosso amigo que nos chegou através do WhatsApp 913180788, o nosso amigo Armando, ele que me fez chegar a seguinte mensagem: bom dia, Jorge Carvalho, espero que esteja tudo bem contigo, muito, muito obrigado amigo, amigo Armando, está tudo dentro do como Deus quer, não como a gente quer, mas sim como Deus quer. Acordei há pouco aqui na Suíça, liguei a rádio, como eras tu que estavas a fazer rádio, vou-te pedir uma música de Fernando Santana, Adeus. E é para para dedicar a toda a gente que está a ouvir a rádio, para a minha família, mulher e filhos, abraço. Para vocês um ótimo domingo de Zurique. Muito obrigado amigo Armando. Obrigado pela mensagem e obrigado também por estar na nossa companhia. Não tenho nenhum tema de Fernando Santana, como você me pediu, mas tenho aqui um tema de Adão Pereira, um tema que também saiu no dia 14 deste mês, de Adão Pereira, com o tema Ó Morena. Pois é, eu aproveito e digo este tema também a todas as morenas. Eu sei que há muitas morenas aqui na minha live. Para todas as morenas, com um ótimo domingo, uma ótima sintonia na Rádio Toca a Dançar. Oh morena, meu sonho é bailar o pimba contigo. carinho juntinhos, dançamos o pimba. Oh morena, não vás embora, encosta, encosta, dança comigo. Oh morena, meu sonho é bailar o pimba contigo. Oh morena, não vás embora, és amorosa, és tão bonita. Se tu quiseres com carinho juntinhos, dançamos o pimba. Dança comigo. Oh morena, meu sonho é bailar o pimba contigo. Oh morena, não vás embora, és amorosa, és tão bonita. Se tu quiseres com carinho juntinhos, dançamos o pimba. Tenho mais uma mensagem para todos os clientes do Café Le Cambien que se encontra aqui em Orleão. Vamos ouvir a mensagem para todos que lá se encontram. Olá, muito bom dia. Bonjour, Café Cambien. Muito bem, aqui está mais uma mensagem. Estava a música um pouquinho alta, mas percebe-se bem ela, que a nossa diretora Salete Pinheiro, e ela que deseja a todos os ouvintes um ótimo domingo e muita sorte, muita sorte para toda a administração do Café Le Cambien. Muito obrigada, Marie Celeste, obrigado, Salete Pinheiro. Obrigado por este bocadinho a todos vocês, muito obrigado. Este próximo pedido, próxima dedicatória, vai para a nossa amiga Sofia Santos, que me pede um tema para o seu marido Jorge. Já não sei que é Jorge, porque eu não me esqueço do meu nome, o nome do marido também é Jorge, sei que é Jorge, qualquer coisa, mas seja como for, um ótimo domingo para a nossa sócia Sofia Santos. Eu escolhi este tema, um novo tema também, que saiu no dia 10 deste mês do Escalema, com o tema Fica Perto. Jorge Marques, aqui está a coleção. Obrigada, Sofia, para o marido Jorge Marques e, claro, para todos que estão na escuta. Vamos ouvir então o Escalema com o tema Fica Perto. Vais ficar, que não é só por agora. Quando o sol adormecer, quero ser quem te console. O teu abraço é o mar, onde a minha alma repousa. Tu és o lugar seguro, onde a vida é mais saborosa. E mesmo quando a chuva cai, tu és o meu abrigo. Prometo nunca te deixar se tu caminhares comigo. Fica perto, fica aqui, não vás embora, amor. Eu preciso de ti no meu peito, guardo o calor. Fica perto, fica assim, onde o tempo não dói. Se tu és o começo, eu quero ser o fim. te cansar, eu serei quem te levanta. Se o silêncio te doer, eu canto a alma que te encanta. Não há dúvida em mim, quando o teu olhar me chama. Tu és casa, és caminho, és o fogo que me inflama. E mesmo quando a noite é longa e o coração vacila, eu juro amor contigo, a saudade até brilha. Fica perto, fica aqui, não vás embora. Preciso de ti. Se um dia te perder, eu perco o mundo também. Tu és o meu motivo, o canto que me mantém. Fica só mais um pouco, deixa a alma descansar. O amor é tão bonito quando é pra ficar. Foi assim que deixámos para trás este lindíssimo tema na voz do Escalema, Fica Perto, pedido da nossa sócia Sofia Santos. Diz ela que eu podia ter escolhido um tema melhor. Pois é, Sofia Santos, eu tenho uns gostos assim um bocado esquisitos, por isso, seja como for, muito, muito obrigada pela sua simpatia, muito obrigado, gratidão a todos que estão a entrar, a todos que aqui estão a passar pela minha live, o meu muito, muito obrigado. Jorge e Sónia, bom dia. Jorge e Sónia, será daqui a nada, será o seu pedido. Vou passar agora o tema do nosso amigo João Paulo e a seguir vai ser o seu pedido. Pedido do nosso diretor, João Paulo, ele que me fez chegar a seguinte mensagem. Bom dia, amigo Jorge, já cá estou. Na escuta, quando for a minha vez, passa uma música para a Margarida, para ti, para todo o staff e para todos que estão a ver e ouvir a rádio. Um abraço. Muito obrigado, João Paulo, pela sua mensagem, obrigado pela dedicatória e, claro, muito, muito obrigado também pela sua companhia. Muito, muito obrigado. Eu escolhi o tema, mais uma estreia, Carlos Rosas, com o tema Quero Me Envolver Contigo. Mal. Ele é que diz, amigo João Paulo, o Carlos Rosas é que se quer envolver consigo, não sou eu sou Jorge. Carlos Rosas, e assim diz ele que se quer envolver contigo. Vamos ouvir este bonito tema, sem dúvida alguma que é um excelente, excelente tema de Carlos Rosas. Ei, linda cinderela, cruzaste os teus Pois é, e depois do Carlos Rosas se envolver com o nosso diretor, doutor João Paulo. João Paulo, muito obrigado e espero que não me leve a mal de estarmos a brincar, apenas estamos a brincar, com todo o respeito. O meu muito, muito obrigado por estar na nossa companhia. E vamos continuar com os pedidos e vamos continuar com as dedicatórias. O próximo pedido que nos chega também através aqui da minha live, dos nossos amigos Jorge e Sony, eles que me pediam um tema para dedicar a uma amiga que é de Fumel, de, que estão com eles em Portugal. Por isso já não tenho acesso à mensagem. Mas seja como for, Sónia e Jorge, ou Jorge e Sónia, assim é que é. Jorge e Sónia, muito obrigados por estarem na nossa sintonia. Bom, eu escolhi o tema de Hugo Andrade, também um bonito tema, um tema que também estreou neste fim de semana, com o tema Maria Rita. Espero que seja do seu agrado e obrigado pela companhia. Vamos a todos bailar agora um pouquinho, abanar o esqueleto.

Deixa não, hoje eu quero. Mais um novo tema na voz de Adão Pereira. Hoje eu quero. Bom dia, vai ao encontro dos nossos amigos Adão e a nosso amigo Mário, que se juntaram aqui à salinha de chat também. Muito bom dia, meus amigos, e obrigados pela vossa companhia. Sejam todos muito, muito bem-vindos aqui à salinha de chat da Rádio Toca na Sala. Salinha bem, bem bonita, sem dúvida alguma, bem confortável. Muito obrigado a todos, às audiências também ao rubro. Obrigado a todos vocês, audiências também ao rubro aqui no TikTok. Já por cá passaram 2.4k de visitantes. Por isso, obrigado a todos que estão a passar por aqui. Muito, muito obrigados. E este próximo tema que se segue, eu vou dedicá-lo. E este próximo tema vou dedicá-lo a todos que se encontram aqui na minha live. Um muito, muito obrigado pelos vossos 144 mil corações. Gratidão a todos vocês. Rosário Correia, muito obrigado. Marie Celeste, obrigado. Helena Dantas, muito obrigado. Helena, obrigado. Maria Costa, obrigado. Salete Pinheiro, muito obrigado. Pedro, obrigado. Teresa Marques, obrigado. E também obrigado para a nossa diretora, a minha moderadora, Marisa Gomes. Muito obrigado também. Obrigado a todos vocês por estes 145 mil. Corações, é muito coração para um homem só. Vamos ficar com Irão Costa, meu bicho e teu pacote. Pois é, um bicho dentro de um pacote. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, um ótimo domingo para todos vocês. Rádio Toca a Dançar, do estúdio de Orléans para toda a França e para o mundo, porque a rádio, esta, não tem fronteiras. E aí, Rosinha? Ainda leva no pacote? E tu irás, tens tocado muito bicho. Eu canto o bicho, a dança do quadrado. Eu canto o pimpolho e sempre fui acarinhado. Eu levo no pacote, faço de coentrada. Seguro no pincel e sempre fui acarinhada. Pois é assim porque nos entregamos e fazemos o que nós gostamos. Isso vê-se porque nós dois só queremos o povo a curtir. Nós a dança do quadrado, eu canto o pimpolho e sempre fui acarinhado. Eu levo no pacote, faço de coentrada, seguro no pincel e sempre fui acarinhada. Pois é assim porque nos entregamos e fazemos o que nós gostamos. Isso vê-se porque nós dois só queremos o povo a curtir. Nós dois aqui tá bom demais, hein, Rosinha? Pois é, Irã, nós nascemos para alegrar o povo. Mostra aí como é. Pois é assim porque nos entregamos e fazemos o que nós gostamos. Isso vê-se porque nós dois só queremos o povo a curtir. Nós dois nós dois. Américo Silva, muito, muito bom dia. Américo Silva, bom dia. Obrigado por estar na nossa companhia. Seja muito bem-vindo, meu amigo, e obrigado pela visita. Este tema vou dedicar a todos que se encontram na nossa salinha de chat do TikTok, nesta linha de chat aqui da... Nesta linha de chat da Rádio Toca Dançar, a todos que se escutam a Rádio Toca Dançar pelos aplicativos móveis, o meu muito, muito obrigado. Este tema é para todos vocês, com um ótimo domingo, uma ótima semana para todos vocês. Landrick, com o tema Há Mulheres e Mulheres. Sem dúvida alguma, há mulheres e mulheres. Eu já beijei, já transei, já fiquei, abracei e quebrei. Muitas paixões vivi, mas nunca senti este amor como o teu. É novidade para o meu eu. O teu beijo não é só beijo, mas reanima. Teu abraço não é só abraço, mas anima. Quando traço contigo algo que dá vida, pois nasce um novo eu. O teu toque não é só toque, mas carinho. Teu olhar não é só olhar, mas é mimo. Teu corpo não é só corpo, mas meu ninho. Mulheres, perfeição. Vem-me beliscar pra ver se tá a sonhar. Está difícil de pobreza e que me cuida na doença. Mulher de sacrifício é uma bênção essa mulher na minha vida. Ela não é normal, ela é divina. Ela é a razão que deixa em ama a vida. Sim, o teu beijo não é só beijo, mas reanima. Teu abraço não é só abraço, mas anima. Quando traço contigo algo que dá vida, pois nasce um novo eu. O teu toque não é só toque, mas carinho. Teu olhar não é só olhar, mas é mimo. Teu corpo não é só corpo, mas meu ninho. Mulheres, perfeição. Vem-me beliscar pra ver se tá a sonhar. Está difícil de lindíssimo tema este, sem dúvida alguma, Landrick. Há mulheres e mulheres. E agora mais uma estreia aqui na rádio, toca lançar Sérgio Alves com este bonito tema, Encontro Furado. Tema este que saiu para todas as plataformas no passado dia 14 deste mês. Conheci ela na net, toda linda e jeitosa. Marquei encontro com ela, mas era tão mentirosa. Cheguei lá todo animado para estar com a morena. Que encontro tão furado, vou sair fora de cena. Outro encontro furado, não tenho sorte nenhuma. Estou outra vez encanhado, vou beber para esquecer mais uma. Outro encontro furado, mais uma vez encanhado. Vou buscar outra morena que me deixe apaixonado. Olá, bom dia. Bom dia para todos. Fui beber vinho ao balcão e vi lá um mulherão. Convidei-a para dançar, ela aceitou sem pensar. Com a morena nos braços, pensei eu ser o esperto. Mas eu fui bem enganado, ela tinha um namorado. Outro encontro furado, não tenho sorte nenhuma. Estou outra vez encalhado, vou beber para esquecer mais uma. Outro encontro furado, mais uma vez encalhado. Vou buscar outra morena que me deixe apaixonado. Outro encontro furado, não tenho sorte nenhuma. Estou outra vez encalhado, vou beber para esquecer mais uma. Outro encontro furado, mais uma vez encalhado. Vou buscar outra morena que me deixe apaixonado. Outro encontro furado, não tenho sorte nenhuma. Estou outra vez encalhado, vou beber para esquecer mais uma. Outro encontro furado. Pois é, depois deste encontro furado, a próxima eu vou dedicá-la a todas as mulheres, principalmente aquelas mulheres que se deixam maltratar pelo homem. Seja um homem que for, uma mulher tem que ser tratada como ela merece. Tem que ser tratada com muito amor, com muito, muito carinho. Vamos ficar com Bruna, sou tua mulher. Uma mulher é mulher e não uma escrava. Stay. com quem quiseres. É a mim que tu mais queres, à esquerda ou à direita. Só encontras desfeita, só no centro tem valor. Encontras o meu amor, desiste de procurar. Estou aqui para te amar. Eu sou tua. Pois é, ela é nossa mulher, ela não é nossa escrava. Quem o diz é a Karina, agora com o tema Não Sou Tua Escrava. Toda mulher não é criada, mas sim mulher. Toda mulher não pode ser escrava. E quem o diz agora, Tânia, diz que muito menos será a nossa prisioneira. Música.

Cartão. Depois dos compromissos publicitários, o locutor Jorge Carvalho está de volta para ficar agora com todos vós até ao sinal horário das 12. A partir deste momento, todas as plataformas estão fechadas para os pedidos e para as dedicatórias. Quem pediu, pediu. Quem não pediu, como diz o outro, que pedisse. Muito obrigado a todos aqueles que participaram, que não foram poucos, foram muitos. Obrigado a todos, muito, muito obrigado, mesmo do coração. Muito. Vamos continuar com boa música e com boa disposição, mas antes de continuar, quero cumprimentar alguém que chegou aqui para a nossa salinha de chat, Carlos Rosas de Valbom Gondomar, bom dia, meu amigo, muito bem-vindo. Armando Silva também, muito bom dia. Alberto, muito bom dia. Mário, bom dia. Fernando Moita, muito bom dia. Lourdes, bom dia. Marisa Gomes, muito, muito bom dia. Carlos Rosas, bom dia, seja muito bem-vindo, obrigado pela companhia. Carlos Rosas, nosso diretor, penso que é o nosso diretor. Seja muito bem-vindo, meu amigo, e obrigado por estar na nossa companhia. Vamos então, agora não, tenho aqui mais um recadinho para todos nós, pois é, um recadinho para todos nós da nossa amiga Elsa Fernandes, e ela que me fez chegar esta seguinte mensagem. Bom dia, daqui da Alemanha, Elsa Fernandes, ouvir boa música nesta manhã de chuva e fria, a fazer uma bolinha de bacalhau, sim, é assim que se diz, bacalhau, cabalhau, disse aqui na França, quando eu não sei falar bem o francês, digo cabalhau, que todo mundo entende. Vou fazer uma bolinha de bacalhau e outra de chouriço e carne para comer bem sossegada a ver a nossa seleção. Vamos lá, Portugal, força, como esta rádio. Deem o vosso melhor. Bom domingo para todos os homens que estão, para todos os que ouvem esta rádio. Muito obrigada, Elsa Fernandes, obrigado pela sua mensagem, obrigada por estar também na nossa sintonia e obrigada também por vir aqui meter um bocadinho de água na boca desta bolinha de bacalhau, e esta outra de chouriço e carne. Muito obrigada, bom apetite para depois mais logo você degustar estas bolinhas, este bacalhau e este choricinho. Muito, muito obrigada. E Deus queira que sim. Deus queira que a nossa seleção ganhe, porque se ganhar logo com a Arménia, o jogo será às 15 horas. Penso que será no estádio do Dragão, Portugal, Arménia, às 15 horas. Portugal será operado, pois é, mas terá que ganhar mesmo. Portugal, que está em primeiro lugar com 14 pontos, a Croácia tem apenas 8. Escócia tem 7 e Polónia com 4 pontos. Pois é, mas Portugal precisa mesmo de ganhar para ficar definitivamente sem depender de ninguém e sem esperar pelo próximo jogo. Boa sorte para Portugal, e como Portugal joga logo, já estava aqui na playlist para passar. Vamos ficar com este bonito tema, Força Portugal. Vamos todos juntos dar as mãos e nos próximos 5 minutos vamos todos cantar para que Portugal possa ganhar. Pois é, a música não para aqui no programa Mala de Cartão, diretamente aqui do estúdio de Orleão para todo o mundo. Com vocês está o locutor Jorge Carvalho, até bem pertinho do sinal horário das 12 horas. Pois é, força Portugal, que Portugal consiga logo ganhar em frente à Roménia. Boa sorte para os nossos meninos. ou foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que sozinha. Além dela ser bonita, é um poço de bondade. Vendo meu carro na chuva, ofereceu sua garagem. Ela disse ninguém usa desde que ele me deixou. Dentro da minha garagem teias de aranha juntou. Põe teu carro aqui dentro, se não vai enferrujar. A garagem é usada, mas teu carro vai gostar. Só que o meu meu pulsante carro tem um bonito atrelado que eu uso pra vender coco e ganhar mais um trocado. A garagem é pequena, o que é que eu faço agora? O meu carro fica dentro, os cocos ficam de fora. A minha vizinha é boa, da garagem vou cuidar. Na porta mato cresceu, dei um jeito de cortar. A bondade da vizinha é coisa de outro mundo. Quando não uso a da frente, uso a garagem do fundo. Ponho o carro, tiro o carro, a hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo e ponho à noite, e às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na garagem da vizinha. Ponho o carro, tiro o carro, a hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo e ponho à noite, e às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na garagem da vizinha. Ponho o carro, tiro o carro, a hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo e ponho à noite, e às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na garagem da vizinha. Ponho o carro, tiro o carro, a hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo e ponho à noite, e às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na garagem da vizinha. Que toca você, toca aqui na RTD. No meio do silêncio encontro-me perdido. O fumo da tristeza não me deixa ver, oculta-me o sentido, oculta-me o sentido. Pensamento confuso, vazio de soluções. Um horizonte turvo que atiça-me o sofrer das minhas emoções. Das minhas emoções. Isto é paixão, é amor, é desejo, loucura. É coração embalado ao som da ternura. O nosso amor, que por vezes foi tão maltratado, venceu a dor. Afinal somos do mesmo lado, do lado do amor. Derretem na garganta gritos que congelei. Encuo a minha dor com amargo sabor. Sinto que não sei, sinto que não sei deste inferno. Efêmero prazer, um sofrimento eterno no peito a bater. Mas sei que vou vencer, sei que vou vencer. Isto é paixão, é amor, é desejo, loucura. Embalado ao som da ternura. O nosso amor, maltratado. Venceu a dor, afinal somos do mesmo lado, do lado do amor. Um novo dia acendeu, tudo em mim renasceu. Hoje estou contigo, contigo. Isto é paixão, é amor, é desejo, loucura. É coração embalado ao som da ternura. O nosso amor, que por vezes foi tão maltratado, venceu a dor, afinal somos do mesmo lado, do lado do amor. Ser alguém melhor, mas a vida responde com um golpe maior. Faço o que posso, seguro a razão, mas às vezes me perco na escuridão. Já fui esperança, já fui cicatriz, já tive certeza e já fui infeliz. O mundo me ensina do jeito mais duro, só aprende quem cai e levanta no escuro. Entre o céu e o chão eu sigo a luz. Choro por dentro, nem sempre é fácil fingir um momento. Já gritei pro céu, já roguei por paz, mas a dor sempre volta e pede mais. Se eu perder a fé, que o tempo me cure. Se eu esquecer de mim, que alguém me procure. Se eu for só um vulto na imensidão, que resta em mim ao menos um coração. Entre o céu e o chão eu sigo a luz. Derramar sobre o vermelho derramado. roupas que você deixou manchadas. Seus netos vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam oceanos, que eles viram em velhos livros ou nos filmes dos arquivos, nos programas vespertinos de televisão. O gosto amargo do silêncio em sua boca vai te levar de volta ao mar e à fúria louca de uma cauda exposta aos ventos em seus últimos momentos, relembrada num troféu em forma de arpão. Como é possível que você tenha coragem de não deixar nascer a vida que se faz em outra vida que sem ter lugar seguro te pede a chance de existência no futuro. Mudar seu rumo e procurar seus sentimentos vai te fazer um verdadeiro vencedor. Ainda é tempo de ouvir a voz dos ventos numa canção que fala muito mais de amor. Pelas baleias que cruzavam oceanos, que eles viam em velhos livros ou nos filmes, nos arquivos, dos programas vespertinos de televisão. O gosto amargo do silêncio em sua boca vai te levar de volta ao mar e à fúria louca de uma cauda exposta aos ventos em seus últimos momentos, relembrada num troféu em forma de arpão. Não é possível que você suporte a barra. Amo-te.

lua. Falávamos de tudo um pouco. Por qualquer coisa a gente ria. Como dois bobos. E eu que já não vi a hora de te ver em meus braços e poder te dizer te amo. Desde o primeiro dia em que te vi. E faz tempo eu te buscava e já te imaginava assim. É mais do que palavras. Te amo. De repente um beijo e um silêncio. E nos amamos loucamente. Vai me esquecer? Será que também vai sentir a mesma vontade? Eu morro se não volto a te ver de novo em meus braços pra poder te dizer te amo. Desde o primeiro dia em que te vi. E faz tempo eu te buscava e já te imaginava assim. Tive aqui um momento muito, muito divertido aqui no TikTok e agradeço a todos que por cá passaram o meu muito obrigado. Agradeço a todos que me ajudaram aqui a fazer uma brincadeira. Muita gratidão a todos e a todas. Eu no final deste tema, o próximo tema, vou dedicá-lo, vai direitinho até ao céu e eu volto porque tenho certeza absoluta para quem vai este tema, para quem vai este tema, se cá estivesse. Tenho a certeza absoluta que seria o maior orgulho para esse ser humano incrível, para esses seres humanos incríveis, disso não duvido, porque o meu querido chefe e o meu querido pai sempre estarão presentes. Gratidão. Obrigado a todos, muito, muito obrigado. No fim deste tema vamos ouvir Rain Almeida com o tema Os Homens Cover. Os homens que estão lá em cima, tenho certeza que estarão lá a olhar por mim. de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável, és a minha vida. Oh, meu coração, não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir. Pois é, e assim me despeço de todos e de todas. O meu muito, muito obrigado a todos vocês por estarem na nossa companhia, por estarem na sintonia perfeita da Rádio Toca Dançar. Obrigado por estarem na companhia perfeita do programa Mala de Cartão. Agradecer a quem se encontra aqui nessa linha de chats, a nossa diretora Marisa Gomes, nosso amigo Armando Silva, Domingos, obrigados, Beto, obrigado, Mário, obrigado, Fernando Moita, obrigado, Lourdes, obrigado, muito obrigado a todos vocês aqui nessa linha de chat da Rádio Toca Dançar, muita, muita gratidão a todos vocês. Elsa Fernandes, muito obrigado, Rosália, Pedro, obrigado, Alves, Luís, muito obrigado, nosso diretor João Paulo, muito, muito obrigado mesmo, do coração a todos vocês. Obrigado também a quem passou pelo WhatsApp, nosso amigo Armando, muito, muito obrigado, Armando, pela sua companhia também, por estar na sintonia perfeita da Rádio Toca Dançar. Quem se encontra também aqui na minha live aqui no TikTok, meu muito obrigado, minhas moderadoras, gratidão, Rosário Correia, muito obrigado, Marisa Gomes, muito obrigado, Marie Celeste, muito obrigado, Rosário Correia, muito obrigada, Helena Dantas, muito obrigado, Maria José, obrigado, Maria de Jesus, muito obrigado, Paulo Marco, muito obrigado, a estes 55 que ainda se encontram aqui na minha live, muito, muito obrigado, e a estes 2.9k, 2.900 pessoas que passaram aqui pela minha live, gratidão a todos vocês, muito, muito obrigado. Vou estar um tempo ausente aqui do meu programa, mas é por um bom motivo, por um motivo da minha saúde, por isso agradeço a todos e a todas por estarem na nossa companhia, na nossa presença, o nosso muito, muito obrigado. Marco encontro com vocês, se der amanhã de manhã cá estarei, se der, se não der, voltarei normalmente no final de semana. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus, cuidem-se para poderem cuidar do próximo. Yeah.